igreja muito abençoada, uma tocha viva nas mãos do Senhor. O seu nobre dirigente, se você não sabe, é o sumo pastor. Não é a Assembleia de Deus da Missão, nem a Igreja da Restauração. Não é o Brasil para Cristo, Madureira, nem a congregação. É uma igreja santa e poderosa, tirada de entre as denominações. É uma igreja santa e poderosa, tirada de entre as denominações. O Senhor Jesus está no meio dela, nem as portas do inferno amam e não há complexo de separação. Lá não há placa de igreja fulana com título discriminação. Não há lugar separado nem pra Pedro, Paulo e João. Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união. Lá iremos reinar todos juntos, louvando. Do inferno contra ela prevalecerão. É uma igreja pura, infalível, que já está livre de decepções. É uma igreja pura, infalível, que já está livre de decepções. Gloriosa, que será formada.